Aproveita o Bazar e Som, porque aqui o compromisso é outro, meu querido, minha querida. Na verdade, exatamente, que tenho tantas mensagens a caírem na nossa terminal. Olha, José Rui Banzete, desde hoje em primeiro lugar. Mano Balói, saudações, exatamente, para todos os ouvintes deste canal. E desejar também, então, um bom início, então, de final de semana, cheio de bênçãos e felicidades, então, Macateco, sucessos e tudo, exatamente, de bom para todos. Muito obrigado aí, grande José Rui Banzé, muito obrigado do mesmo, Ricardo também, Marcelino, que também dizem boa tarde, Tibaloi, boa tarde, sempre escuto exatamente diretamente da cidade de Lixinga, saúde então mesmo, as saudações vão para todos os ouvintes de Alzé e também para outra aí, vai, bom trabalho para minha mãe, Ana Nelita, e também o meu pai, Rashid, sempre escutadinho, eia, ok, vocês, falam. Mário Luís, também diz, assalamu alaikum, alaikum salam wa rahmatullah, como vai, diz como está, eu estou bem, diz na escuta, como sempre, diretamente de Luxinga, no bairro Rumitaba, bom trabalho, fui, Marengo, Gambori, Mbite, tudo bem, muito obrigado, André Rafael Pequenino diz, estou com muita responsabilidade cá, afirma, e o ouvinte André Pequenino, não é, e seus comparsas, pois então, Prumo e efetivo, bravo, está bem, muito obrigado, um abraço para si. Não complique, que as coisas já andam complicadas cá desse lado. Mário Luís, também diz abraço, Honor Samuel, Inácio Bazuca, ainda Vitalício, Agostinho, também Arte da Grunga, Camacho e muitos outros. Balbano, Lu, também nos escreve, diz boa tarde, senhor doutor Armindo Balói, estou ligado, a partir então da cidade de Chimoio, bairro Vila Nova. Saudações então para minha esposa, Tereza, Francisco, ainda para si, da Silva, ainda bem para os meus filhos, António, Ana Cláudia, Lúcia da Glória, Esperança e Francisco. Também boa tarde em sexta-feira para todos os ouvintes e profissionais da Rádio Miramar. Amigos, convido-vos desde já. É verdade, acompanhe daqui a pouco. É verdade, a hora do trânsito. Você é o convidado número um, como o nosso ouvinte reporte. Traga o espelho daquilo que poderá estar a acontecer nas nossas estradas. Por favor, quando for 17 horas e 30 minutos. Chegaram nesta festa, não há cerimônia, aproximemos a mesa. Minha que bandeja, cumbi de gela, e lava cuta, e tela e pusa. Na iculunguela, a tesa libela, e a munta encata, ningata quata. Todo o pusa, a cuna macala, tende e zacala, niva madala lá, ni machacala, moene a. Bana de culuan, muta que na segulele, bana de vovotuan. Sana mubimela, bana mikuluan, mutake na sikuleli, bana chivuvutuan, sana mubimela. Mama na Rosalina, nyamuta nga komeki, iu nhima nhima e chefe das panelas chintela. Ainda e servira hidden nela, hidden nela. Acuna cuiça e lava cuxiça. Tem que bona, até lixona. As bacuda de cona, munga nhima e macona. Oh DJ, o ambiente está bom. Levanta o som. Eu e na um gato mãe mampara. Ai ai ai, a venda sala caia. A tati laia, milá cofina. Ni mamãe o amina, ni papai o amina. Nara ni tupina, oh. Mamani wamina, utazame ile kule, tunekela kuina, utazakani ngamu ya wena. Papai wamina, ungazame ile kule, tunekela kuina, utazakani ngamu ya wena. Rádio Miramar, Lixinga, 104.3 FM. Todos os dias trabalhamos, construímos, sonhamos e fazemos parte da força que move este país. Cada história, cada gesto, cada sorriso é o reflexo de quem somos. A Miramar tem tudo, porque tem a ti, tem Moçambique, tem verdade. A Miramar tem. Todos os meses, parte das suas compras de Cradelec voltasse para si. Sim, dinheiro de volta. Ao domiciliar o seu salário no Millennium BIM, a partir de 10 mil meticais e aderir à campanha no Smart Easy, recebe 20% de reembolso nas suas compras mensais de Cradelec, feitas na app, até o valor máximo de 200 meticais por mês, creditado mensalmente na sua conta salário, com base nas compras do mês anterior, até dezembro de 2026. Quanto mais cedo aderir, mais meses ganha. Porque aqui, o seu salário faz mais por si. Domicilie o seu salário no Millennium BIM, compre Cradelec através da app Smart Easy e comece já a ganhar. Porque haverá sempre um M que devolve todos os meses. Um M que motiva e um M que ilumina o seu dia a dia. Millennium BIM. Há 30 anos, aqui consigo. Termos e condições aplicáveis. Campanha válida para novos salários domiciliados até 30 de setembro de 2026. Saiba mais em millenniumbim.co.mz ou num balcão Millennium BIM perto de si. Rádio Miramar, Maputo, 101.4 FM. Rádio Miramar, a tua melhor companhia. Você está ouvindo... Sua mistura. Muito bem, amigos. Entramos para esta hora, hora do trânsito. É momento exatamente de nós, então, podermos ouvir os nossos ouvintes repórteres, o que é que têm a nos dizer a esta hora. Quais suas reportagens? Pois, então, agradecemos a todos que puderem, então, ligar para 85-64-72-627 a deixar ficar o seu nome e a sua reportagem. Olá, muito boa tarde. Ouvinte reporte. Boa tarde. Oi, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Vamos então à sua reportagem a esta hora. Sou eu, o grande que é Leonel. Exato, Leonel, a esta hora nós queremos outros assuntos, tá bem? Vai me perdoar, grande Leonel, Leonel, meu amigo, sobrinho, vai me perdoar, mas a esta hora nós estamos a tratar outro assunto, e o assunto é muito importante, o assunto que fala de como estão a se comportar os agentes reguladores de trânsito, assim como também os automobilistas. Estamos a falar de trânsito. É mais um outro momento, tá bem? Mas a qualquer momento você pode discar para nós. Vamos ouvir então outros reportes. Olá, muito boa tarde. Já sei, boa tarde. Boa tarde, seja bem-vindo então à Hora do Trânsito. O seu nome e a sua reportagem. Aqui está a falar com o Nelson Johnny a partir de Chimoy. Muito bem, Nelson Johnny. Vamos então à sua reportagem. A minha reportagem quer dizer aqui na minha rua, em direção, está tudo calmo. Não há muito engarrafamento nem nada, os homens de mototáxi estão a passar tudo bem e o final de semana está bem movimentado. Muito obrigado, direto de Chimoio. Então falamos com o grande Johnny. Vamos ouvir outros pontos do país. Como é que está o trânsito aí desse lado? O semáforo está a funcionar? Como é que está a comportar-se então mesmo esse agente regulador? Assim como também este automobilista. Como é que está a Avenida X, não é? Ai... Há engarrafamento ou não? Olá! Há engarrafamento ou não? Então o nosso número é 85-64-72-627. Olá, boa tarde! Boa tarde, Mano Barulho. O que é isso, Mano Barulho? É sua mistura. Bem-vindo à Hora do Trânsito. Vamos então, seu nome e a sua reportagem. Encontra-se aqui do Barandão. Hoje? Avenida de Iri, sempre no bairro Novo. Ok. A Iri também no Patrício. Uhum. Mas sempre estrada está tudo bem. Pois. Só cova. Ih, Mano Baloi. Temos covas aonde? Covas aonde? Na estrada? O Barandão não é cova, isso aqui está um poço. No Brandão, Brandão. Brandão para na Bananeira, estamos mal, Mano Baloi. Isso é no Patrício, não é? Patrício. Nem precisa apanhar táxi, você vai chegar quando você todo corpo está. Sim, Mano Baloi, estamos pedindo socorro, Mano Baloi, estamos mal. Então localiza o sítio, é Brandão. Brandão, concretamente aonde? Qual é a avenida? Brandão. Uhum. A partir do Patrício. Ok. Até na Bananeira. Até Bananeira. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo por essas informações. Muito obrigado. Tenha um bom final de semana. Exatamente, está dito isto, nós esperamos para quem de direito, que temos a certeza que nos jovem acompanham este programa e a esta hora é verdade que eles ficam bem atentos. Em alguns locais já as coisas estão resolvidas. Então, está aqui mais uma questão, se é que o chefe das obras não te fez chegar, meu querido diretor. É isto, está aqui a informação. Porque, só levam dinheiro e vão para lá. Eu sei, esse chefe de obras, sim, leva dinheiro. E você, diretor, não sabe dessas coisas. Você, presidente, não sabe dessas coisas. O chefe de obras, com o meu dinheiro. Está aqui mais uma questão, por favor. Alô, muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, seja bem-vindo então à Hora do Trânsito. Seu nome e a sua reportagem. Eu, Régulo. Muito bem, Régulo, vamos então à sua reportagem. A minha reportagem aqui na Rua das Flores. Mas, epa, essa noite aqui está um pouco agitado, né? Uhum. Está passando moda, está passando carro, mas um bom tranquilo. Ok. Eu só espero que não haja garrafas aí logo de manhã. Já, a garrafa já entra. E vou ver amanhã, até para segunda-feira, vou dar o relator de juntas garrafas. Muito obrigado, Régulo. Um abraço para você aí. Eu sei que essa senhora que está capaz de falar agora, eu tenho certeza que isso que está a reclamar, há de passar isso. Exato. Bom, Muito bem, obrigado. Obrigado mesmo, Reglo. É isso mesmo que nós queremos. Eu estou aqui a falar, estou aqui a dizer, eu tenho certeza, eu digo coisas com, eu digo isto com certeza. Diretor, presidente, estão, outros deles estão a ser enganados. Ah, já está. Ah, já está. Claro, você é diretor, você é presidente desse, da, das obras e tal, tem muito trabalho, não é? Então adianta quem de confiança. Ah, aquele chefe de obra está comendo dinheiro. Então, está aqui mais um registro. Levante e vá, fiscaliza essa, esse teu trabalho, ok? Olá, olá, boa tarde. Boa tarde, mano, beleza. Boa tarde, seu nome? Inácio Matinho. Inácio Matinho, vamos lá então a sua reportagem, por favor. A reportagem está muito caótica aqui na N1, na entrada do Tsivene. Na entrada de Tsivene, na N1, na Estrada Nacional número 1, na entrada de Tsivene. O que é que está acontecendo? Para quem vai para o Boquiço, umas covas aqui que está de qualquer maneira aqui. Em direção... Está muito... Está em direção a Boquiço. Ok, ok. Temos o quê? Sim, temos covas. Temos covas. Covas, mas a estrada está de qualquer maneira e não está a ajudar, nem dá um pouco. É por essa razão que temos um engarrafamento, então. Com certeza, mano Paloso. Ah, ok. É preciso, então, relatarmos isto. Portanto, estamos a falar de Tsivene, né? Para quem vai a Boquiço, temos a estrada danificada. Temos ali covas e isto cria um engarrafamento. Com certeza, mano. Badão. Muito obrigado também pela essa informação. Exatamente, bom final de semana. Eu que agradeço, mano, Belé, bom trabalho. Obrigado. Amigos, por aqui ficamos nós. Deixe-me agradecer a todos vocês que deram a vossa participação a esta hora do trânsito. Vamos registrando também esses pontos, é verdade, no nosso país. Agora, cobrador, motorista, eu quero com que você leve os passageiros até ao destino. Eu gosto de você, sabe, cobrador? Eu gosto muito de si, até como motorista do sistema coletivo. Oh, see what I'm talking about. gente volta já já. Num piscar de olhos. Venha ao grande carnaval de preços baixos do Shoprite, onde os descontos são grandes e as poupanças ainda maiores. Aproveite ofertas imperdíveis, como 500 ml de Nectar Ceres sortido por apenas 54 meticais e 99 centavos. É uma grande oferta. E 200 gramas de queijo parmalat sortido por apenas 144 meticais e 99 centavos cada. Além disso, habilite-se a ganhar um de 250 carrinhos de compras. Basta comprar quaisquer 3 produtos participantes e habilitar-se a ganhar com o grande carnaval de preços baixos do Shoprite. O concurso termina a 7 de junho. Termos e condições aplicáveis. Rádio Miramar, Pemba 103.3 FM. Rádio Miramar, a tua melhor companhia. Balões e amigos. Balões e amigos, ouve cá, meu amigo Luiz SMB. DJ, boa tarde, como está aqui? Está tudo bem? Diz, já estou ligado então mesmo ao programa da tarde. A partir de Congoluta, 1º de maio. Mano, também abraço então mesmo para todos de Aze. Muito obrigado também ao Ferrado Paulo, que também nos escreveu. Diz ele, estou ligado então mesmo a partir de Nampula, concretamente. Concretamente na localidade de Tucua. E permita-me também então usar então mesmo a sua melodia, saudando então amigos desta rádio. Pois dizer Namburete Emílio de Tete, ainda cara a cara aqui Bo Juma, vai também para Deus Existe, Razão, Pedro Razão, da Lúcia Bandeira e muitos outros. Tudo bem, muito obrigado e um abração aí. Tenho o Francisco também, o Alberto, que diz sempre ligado. Tenho também então Celso Ferrado aqui, que também nos escreveu, diz, boa tarde Barbelói, boa tarde, estou ligadinho então a partir da Beira, Alto da Manga, com o meu pai Ferrado Joaquim, não é? Se estou ou não se estou, muito obrigado. Joana Stoy também diz, eu vou passar fim de semana aqui em casa, Mano Balói, com os meus netos. Muito obrigado, Nelito Júlio, que também nos escreve, diz, boa tarde Barbelói, aqui é o Nelito então de Lixinga, estou sempre então na escuta. Muito obrigado, obrigado também, e pela Tembe, que também nos faz um jornal, mas ele saúda aí ao Dionísio da Matola, Mandava, ao Pinto, ainda para Selma, Pedro Subana, Alberto Martins e muitos outros. Tudo bem? Muito obrigado e um abraço. Diz também o Francisco, diz parabéns pelo trabalho, é o grande Francisco de Mande. O Mira Pau Tempo também diz que está de novo de volta, exatamente para saudar. Atenção aí, a chamada depois a Fernando Sofia, Saída Albana, Emílio Américo, Elias Mate, Helena Lelé, Ludmila e muitos outros. Tudo bem, é verdade. Tem também a André Rafael Pequenino, que diz thank you, que está, Esca, que também diz mais o que é isso, Balói. Estou ligado, exatamente. Também da cidade de Tete, aproveitar também a sua voz para mandar cumprimentos à esposa, a Celsa, ainda meus filhos também, a Geo e José Zanda, e ao locutor também, então em serviço, bom trabalho e bom regresso a casa. Muito obrigado e um abração para si também. Elias Batige, boa tarde, Mano Balói, boa tarde, a partir do Monsal, as atenções então para a família. Almeida Ludovico diz boa tarde, passei para marcar a minha presença e dizer então que estou bem, ligado a partir de Boa Ana, Belo Horizonte. Muito obrigado, obrigado a todo mundo, obrigado a você, obrigado a quem exatamente acaba então de sintonizar-nos. Saiba exatamente que foi bom, fiz esse compasso porque eu queria lhe convidar para poder acompanhar então a música esta, não é? Mas o que eu mais quero é que você acompanhe a mensagem. A mensagem em forma de música. Eu fiz de tudo para trazer para si, para quem tem ouvido bem educado. Vamos escutar, vamos então. Na vida eu caminhei, tropecei, levantei, fiz amigos pelo caminho, alguns eu magoei, outros magoaram-me também, mas hoje vejo sem defeito. O amor me ensinou que todos em Cristo somos perfeitos. Perdão a quem eu ajudei, queria ter feito mais. A quem me ajudou, eu agradeço de coração. Isso é tudo. cada lágrima e sorriso faz parte da história. Enquanto eu tiver vida, vou tentar ser melhor, semear mais alegria, espalhar mais amor. É isso mesmo. Agradeço a todos, coração. Agradeço aí. Eugênia Jorge, Inhabanga. Diz boa tarde, mano Baloi, tudo bem. Obrigado a Lúcia Bandeira também. É verdade. Ao Vitalício Hilário, Mozejo Eduardo. Também, Mozejo Lobo. A Emanuel Xingora, muito obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado do fundo do coração. Hein, a todo mundo aí. Hein, também você, meu amigo Fernando Julião. Hein, que tenha tudo de bom. A esse Toy. Hein, um abraço para ele. Para quem é cota de família, olha, a todo mundo exatamente ligado em Rádio Miramar, a todos vocês que também enviaram as vossas mensagens, olha, o meu muito obrigado, é sempre bom reconhecer, é sempre bom alertarmos também aos nossos queridos amigos ouvintes que não se deixe levar pelo dia, né, pela agitação que se faz sentir, né, aí desse lado. Na verdade, o Deus sempre lhe quis bem. Sempre lhe quis bem. Você que prejudica as intenções dele. E você prejudica-se. E quando você se prejudica, diz: o Deus não está comigo. Não, o Deus estava consigo, sim. A todo momento está consigo. Só que você é que desvia-se. Com essas palavras, dá para fazer ver, dá para lhe fazer entender que, atenção, meu querido, todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Tenha um bom final de semana. Por mim, é tudo. Voltamos a nos cruzar segunda-feira, à mesma hora, se o dom das vidas permitir. Qualquer erro ou falha que eu tenha cometido, as minhas sinceras desculpas, que o meu objetivo é trazer tudo de bom para si. Meu nome é Armindo Baloi. Eu amo a todos vocês. Se alguém disser que ama você, diga mais que Baloi, não acredito. E fique bem. Bye bye. Mua. Tanto já não resta só palavras para dizer. O meu amor por ti é sério, não tem explicação. Não preciso e nem tenho de me acostumar a não te ver. Quero ter saudades tuas, eu nem quero aprender. Então vem, vem e faz-me ser mulher. Eu não sou pra mais ninguém, somos água viva. Então vem, pra provarmos que esse amor não tem que ser o maior, só pra nossa vida. I like to go one night with your eyes satisfied. As I did. love you, tell me say. I like to go wherever you go, I'll satisfy you. Yeah. I like to go one night with you, I'll satisfy you. As I day, we're waiting for you. Make her no go lose my mind, oh. She tell me say. I like to go wherever you go. A gente volta já já. No piscar de olhos, Rádio Miramar, Pemba, 103.3 FM. Num dia mesmo quente de verão, o que é que sentes que precisas mais? Praia, ventoinha, sombra, algo gelado, bacia de água fria, banho de mangueira, gelo, muito gelo. O novo Compal Fresh. Neste verão, sente a frescura da fruta. Chegou o novo Compal Fresh, disponível em dois sabores, tangerina e manga e mix de frutas, e em todas as embalagens. Mais leve e refrescante como o verão. Compal Fresh, sente a frescura da fruta. Compal, é mesmo natural. Rádio Miramar, a tua melhor companhia. Saudações, sejam bem-vindos a mais uma sessão do programa Papo Direto, edição de sexta-feira, 24 de abril, para o ano 2026. Já sabes, até muito perto das 19 horas e 45 minutos, na companhia do Maxwell Pedro. É sempre um prazer enorme fazer parte da tua vida através desta comunicação que é feita com muito carinho a pensar em todos vocês. Permitam-me desde já desejar um bom início de final de semana. Logo no final da tarde, início de noite, entramos em contacto com todos aqueles que estão conectados à Rádio Miramar para estabelecer este convívio de amizade que nos une através desta comunicação que é feita com muito carinho a pensar em todos vocês. A edição de hoje promete, é caso para perguntar, sextou ou não sextou? Claro que sextou! Com muita responsabilidade. É o que desejamos a todos aqueles que acompanham a programação da Rádio Número 1, no sentido de comportarem-se ao longo do final de semana. É momento para descontrair, para descansar, mas é importante colocar o juízo no lugar. Nada de excessos durante o final de semana, não é? Ok? Permitam então desejar um bom regresso a casa para si que está a regressar a casa depois de um dia de atividades e a terminar a semana. Espero sinceramente que tenha terminado em grande, alcançando as metas preconizadas para a mesma. E por esta via quero igualmente desejar também a si que está na rua a caminhar, portanto a fazer aquela caminhada do final do dia. Pese embora a nível da capital do país, Maputo, está a chover, e também a nível da província, né? Algum algumas zonas da província de Maputo também a receberem chuvas e de alguma forma, portanto, a criar algum constrangimento. Particularmente para todos os automobilistas que se fazem a estrada, queremos recomendar uma condução prudente, sobretudo observância de todas as normas que regem a condução rodoviária, por forma a evitar acidentes neste percurso de regresso a casa para aqueles que naturalmente estão a regressar a casa. Chamamos também a atenção aos nossos amigos automobilistas, os chapeiros, né? O chapeiro tem aquela mania, nesta hora de ponta, de querer encurtar as rotas. Se não encurta as rotas, então quer fazer gincanas, né? Para ganhar tempo. Mas numa altura onde há congestionamento, não é possível ganhar tempo. Mas parece-me que para o chapeiro não existe essa palavra impossível, né? Parece que não. Queremos chamar a atenção à necessidade de perceber com profundidade que a segurança dos seus passageiros é prioridade para si. Antes da receita que tu vais querer fazer, alguns a dobrar um bocadinho para ficar aí algum dinheirinho do final de semana, antes da receita deve pensar seguramente nos teus passageiros, né? Eles devem chegar ao destino em segurança, ok? Mano Maxwell chega de blá blá. É final de semana. Vamos então às perguntas loucas e divertidas eleitas para a sessão de hoje. A primeira, na sua opinião, qual mensagem ou dica de fim de semana que gostaria de partilhar com a nossa audiência? A segunda questão: o que mais causa acidentes nas nossas estradas entre o excesso de velocidade e as más condições das vias? O que mais causa acidentes nas nossas estradas entre o excesso de velocidade e as más condições das vias? A partir deste momento tens a oportunidade de partilhar a sua mensagem na nossa plataforma do WhatsApp da Rádio Número 1. Temos igualmente a nossa página do Facebook da Rádio Número 1 também disponível para deixar ficar mensagens, tanto em áudio, bem como também em mensagem escrita. Fique à vontade, faça uso de todos estes mecanismos que nós colocamos à disposição para esta interação ao longo da sessão de hoje. Ainda na edição de hoje, iremos olhar para as notas que marcam a atualidade a nível de esporto. Fique atento para conferir. Teremos a rubrica Fala Moçambique, eu te escuto. E agora vamos também para a frase da noite e reflexão. Hoje escolhemos a seguinte frase: um fim de semana seguro é o resultado direto de uma postura de alta responsabilidade, abrangendo o comportamento em festas, no trânsito e em eventos sociais. Um fim de semana seguro é o resultado direto de uma postura de alta responsabilidade, abrangendo o comportamento em festas, a sua postura nas festas, no trânsito e em eventos sociais. A prevenção de acidentes e incidentes depende da planificação, da atenção constante e do consumo consciente, garantindo que o lazer não se transforme em perigo. Ok? Primeiro, responsabilidade na estrada. Álcool e direção nunca combina. Nunca combine álcool com direção. Utilize transporte público ou aplicativos. Defina o motorista da rodada, ele que não vai beber nada, para si que vai ingerir álcool, porque se todos vocês ingerirem álcool nas vossas viagens, nos eventos sociais, e depois ir ao volante, já sabe o que vai acontecer. Infelizmente, a polícia anda com a mão pesadíssima e nem precisava, não é? Porque quem tem carteira de motorista é alguém que está pelo menos com 18 anos de idade. Seguro de que tem que conduzir e respeitar as regras de trânsito. Antes de viajar, faça uma revisão básica no veículo, pneus, freios, luzes, e planeje o itinerário, evitando horários de pico, como esta hora de ponta. Respeite os limites de velocidade e garanta que todos os passageiros usem o cinto de segurança, inclusive no banco traseiro. Transporte de crianças. Utilize os dispositivos de retenção adequados para cada idade. Temos o caso de bebê, que ele confortava a cadeirinha ou assento de elevação, ok? Temos também responsabilidade em festas e eventos. Cuidado com bebidas. Nunca aceite bebidas de estranhos e nunca deixe seu copo desacompanhado para evitar batismos de bebidas. Atenção ao entorno. Mantenha seus pertences, celular, carteira, em locais seguros, como bolsas cruzadas, à frente do corpo, enfim, porque há muito ladrão por aí. Estamos num contexto bastante desafiante. Sabemos que não está nada fácil e é importante garantirmos segurança de tudo quanto nós levamos. E também evite conflitos, não é? A gente que ferve com pouca água, como se diz na gíria. Tocaram-lhe, já quer lutar. Então, é importante evitar isso. E é importante também evitar identificar potenciais perigos. Ao menor sinal de confusão ou superlotação, afaste-se do local. Ok? Temos também a responsabilidade social e comportamento. Postura consciente, evite dirigir cansado ou sob estresse. A pressa é uma das principais causas de imprudência nas nossas estradas. Adote o sistema de parceria, né? Cuidado coletivo. Não vá sozinho em ruas escuras, sem iluminação, esperando que a sorte lhe acompanhe. Não. Aqueles que voltam, por exemplo, da escola à noite, têm a missão de, pelo menos, ter um grupo de pessoas para passar em locais onde não há iluminação. Não se faça de Rambo. Mesmo Rambo, é Rambo nos filmes, não é? Por favor. Por favor. Ok? É importante adotar todos os mecanismos de segurança para não se arrepender, ok? Prefira locais que sigam normas de segurança. Tenham equipes de segurança preparadas, como a polícia, não é? Evite aqueles lugares em que não há mínimas condições de segurança, ok? A gente hoje precisa de entender que a nossa mente... Devemos colocar a nossa inteligência ao nosso serviço, não é? Há muita gente na rua mal intencionada e é importante que a gente também procure evitar situações, ok? A segurança é uma responsabilidade compartilhada e com essas práticas é possível aproveitar o fim de semana com tranquilidade e sem contratempos. Já imaginou? Final de semana cheio de contratempos. Então, tudo isso é possível evitar desde que siga com responsabilidade as dicas que nós colocamos aqui à disposição e com certeza vais ter um final de semana hiper mega especial, ok? Está feito o convite para que possamos estar juntos até muito perto das 19 horas e 45 minutos. Muita vibe, boa disposição, muita notícia relacionado ao desporto e interação com os nossos amigos ouvintes aqui na sua rádio número 1, a caminho dos 31 anos. Agora sim, vamos a um brevíssimo intervalo. Eu volto já com muito groove, música do final de semana para conferir aqui na sua rádio número 1. Volta já. Luís Cardonos. Rádio Miramar, Nampula, 98.4 FM. Rádio Miramar, a tua melhor companhia.

out on the rice bus. Bad man speak and you know. Bad man looking good in the air. Bad man drift to the car. Spot cars parked on the rice bus. Bad man speak and you know. Me got a girl on me bed right now. She says she no one leave. She tell me, Ruga, me I want to spend the rest of me life with you. Me say no shit. Oh Lord, God. Fly you to Maldives for a day, then we fly back quick. Then we take a quick jet, fly straight to Paris. You fucking with the cream de la cream. Say she never seen a guy like me. She confess. Say nobody hit it right like me. She confess. Bend down, get on your knees. Girl, never digress. Want a flex with me, she wanna break bread with me. Bad man looking good in the air. Bad man drip to the car. Spot car, spot can the rice pass. Bad man sleek and you know. Bad man looking good in the air. Bad man drip to the car. Spot car, spot can the rice pass. Bad man sleek and you know. Sabi girl know they too like talk. Animals they in human form. Body man nobody like walk, but you must hustle if you want job. You no finish, they won't fight us. If them they run, them no fit catch up. I know they form say I too righteous. No come they form say you too like us. You no get the time for the hate and the bad energy. Come my mind on my money, make you dance like broccoli. Steady green like broccoli. Standing on my grind, oh yeah, what they want telling me. Could deny my fantasy. They want they check. Say you did do me size. My baby's mad, but to me I'm too wise. And see they test me, baby, not suicidal. Everybody know that I'm the girl them control. Anyway, me there, me want the girl them come over. You're playing Russian roulette with loaded revolvers. And if you give yourself, we go call it a lover. A gente volta já já. Num piscar de olhos. Rádio Miramar, Quilimane 93.0 FM. A família junta é a melhor coisa do mundo, não é? É conversa, é riso, é carinho. És tu e os teus. E é essa energia que me inspira todos os dias. Porque tu fazes parte da nossa grande família. Miramar. Aqui tem emoção, tem união, tem tudo o que é nosso, tem a ver contigo. A Miramar tem tudo o que tem a ver contigo. É cada aqui. Rádio Miramar, Beira 98.1 FM. Rádio Miramar, a tua melhor companhia. Com 18 horas e 32 minutos, continuamos então a estabelecer este convívio de amizade, início do final de semana. É hora de olharmos para algumas mensagens que nos vão chegando através da nossa página do Facebook, da Rádio Miramar e também na plataforma do WhatsApp. Temos aqui o Delson Vitorino Guilherme que diz: só porque alguém mantém você por perto não significa que essa pessoa está escolhendo você. Espero ter ajudado. Não percebi. Joana da Glória Matinho diz: boa noite, Mano Maxwell, como estás? Estou bem, graças a Deus. Passei para desejar um bom trabalho e um bom regresso a casa. Aproveitar este espaço para mandar beijinhos e abraços para a minha menina, que hoje ela faz mais um ano de vida. Desejar-lhe muita saúde, paz, sucesso e para sempre. Fui, mas sempre na escuta, ligada a partir da Matola. Como é que se chama a menina? Hã? Queremos cantar parabéns para a menina. Hã? Joana, já agora felicidades para a sua menina. Tens de dizer o nome para sabermos quem é. Temos aqui o Arizona El Capitone. Diz: boa noite, Mano Maxwell. Mando abraços para a minha família, em especial a minha esposa Catarina e o meu filho Malik, diretamente de Chimoio, bairro Trangapasso. Fernando Paulo diz: são pontualmente 18 horas, encontro marcado. Quem chega às 20 não tem acesso de participar do programa. Realmente. Oi, desculpa, me esqueci a dizer boa, boa, boa noite, Mano Max ou Pedro. Eu sei que estás bem de saúde, com muita alegria agradável. Oi, que bom que é. Fernando Julião Paulo, ligado a partir de Nampula, Huampula, assim como Tucoa. Saudações para todos os ouvintes. Fui, até na segunda-feira. Um abraço, cara, um bom final de semana. Israel Bartolomeu Dias diz: boa noite, ligado a partir da cidade de Nampula. Viva o Papo Direto. Obrigado aí pela audiência. Temos aqui também a Selmaze a dizer: sempre ligada à rádio. Ei, que bom que é. Ofélio André diz: boa noite, Mano Maxwell. Ofélio, sempre ligado a partir da cidade de Nampula, no bairro do Moivir Expansão. Olha, Nampula em peso hoje, hein? Beijinhos, abraços para minha esposa Letícia Bílio e minha filha Patrícia Ofélio, o meu pai André, minha mãe Terezinha, que estão no distrito de Monjequal, e aos amigos da rádio de AZ, sempre ligado. Nosso amigo Moisés Lobo diz boa noite. Mesmo com chuva, estamos bem atentos. Que bom que é. Grande Moisés Lobo, a partir da Mozal. Anabela Armando Vilanculo a deixar ficar aqui uns coraçãozitos. Muito obrigado pela audiência. Almeida Abreu diz boa noite, Mano Max. Aqui Almeida Abreu, ligado a partir da Mozal. Mando beijinhos, abraços a todos. Luiz e Torres diz, entenda, você merece alguém que tenha medo de te perder, não medo de se envolver. Boa noite, meu bro, Max Lloyd. Como você está desse lado? Cá estou muito bem, ótimo, na companhia da Rádio Popular da Miramar. Sempre ligado a partir de Chimoio, bairro 7 de Abril. Grande Luiz e Torres. Um abraço aí, tu és o cara. Manuel Xingora diz, senhor, se algum dia eu fui a razão pela dor de alguém, por favor, cure essa pessoa e me perdoe. Interessante. Diz, senhor, se algum dia eu fui a razão pela dor de alguém, por favor, cure essa pessoa e me perdoe. É interessante. Titus Luiz Mutotoe diz boa noite, Mano Maxwell. Tito Luiz Mutotoe, Luiz de Quelimane Maganja da Costa, sempre ligado. Um forte abraço para todos os amigos, sem deixar ninguém atrás. Moana Machuabo, Cancala Buruto, fui. Um abraço para o André Pequenino, a partir do bairro Cariacó. Um abraço do tamanho da rádio, muito obrigado pelo carinho, pela audiência também. Ruko no balé, manda! Então, manda vir! Boa, boa noite, mano, de voz maravilhosa que fascina os corações dos ouvintes da Rádio Magnífica Miramar. Cá deste lado, como sempre, Emílio Arone, desejando-lhe ótimo trabalho e final de semana cheia de prosperidade. Muito obrigado, Emílio Arone, a partir do Machixe. É. Fui sempre na escuta. E não falho por nada. Cordiais saudações. Boa, boa, boa noite, tio Maxwell Pedro Costa. Sextou. Nota bem, com muita responsabilidade. Já estamos conectados ao programa mais animado do mundo, Papo Direto, diretamente de Cabo Delgado da Moeda. Aproveitar e mandar abraços para o meu maridão Rashid Kamal Givá, os meus filhos Sozito e Dinércio, também para a minha filha Maimuna. Eu sou Regina Momad Rashid. Fui, mas na escuta. Um abraço. Mano Maxwell Pedro, não duvides, sou eu, teu ouvinte de nome, Fernando Julião Paulo, sempre Nampula, diretamente em Tucua. Permita-me saudar a minha esposa Estrela Simão, filhos Esmildo, Inocência, Gélcia e Benilda, amigos Emílio de Tete, Caracara, Honório Samuel Namburete, de I de A a Z. Fui. Mano Maxwell Pedro, sabes quando estiveres a entrar no estúdio com a tua música Minha Filha Dança Bem Mesmo? A sério? Que bom que é! E como é que se chama a sua filha? Manda aí um beijinho para ela. Oh, meu Deus! Tio Maxwell, manda um para ti, ok? Temos aqui o nosso amigo Esqueleto Humano que diz: que vantagem têm os mentirosos antes não serem acreditados quando dizem a verdade? A maior covardia de um homem é despertar o amor de uma mulher sem a intenção de amá-la. Sério, isso é verdade. Nunca ame alguém que te trata como uma pessoa comum. Boa noite, Mano Max. Boa noite, cara. Andas muito inspirado, cara. O que é isso? Só resta-me saber se é inspiração de factos reais. ou algo que aconteceu contigo. Excelência. Em todo caso, um grande abração para o esqueleto humano aí, Chimoio. Continência, excelência. Boa noite. Sou Soto Dani Ngoveni, da cidade de Xaixai. Fui. Um abraço, Soto. O Xoto. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Xoto Dani Ngoveni, a partir da cidade de Xaixai, na província de Gaza. Temos aqui a nossa querida amiga da Lúcia Bandeira, que diz: a arrogância dá pouco lucro no negócio do saber, mas a humildade de aprender dá tanta fortuna e felicidade. Da Lúcia Bandeira, rainha sem coroa, ligada a partir de Nampula, Namutekiliwa. Sextou ou não sextou? Mas claro que sextou, com muita responsabilidade e muita satisfação. Bom final de semana para ti, mano Max, ou Pedro, MP, ou MP, e a todos os ouvintes afáveis desta magnífica estação radiofónica. Da Lúcia Bandeira, obrigado e bom início de final de semana. Boa noite, mano Max, aqui Babuxo José Conforme, já estou ligado a partir da cidade de Tete. Beijinhos, abraços vão para a minha esposa Francisca Dias, amigos Madina, Mohamed, Selma, Pedro Sumbana, Daniel Sumbane, Razão, Pedro Domingos, Malicano, William Abreu, Nita Coima, Espuna, Arte na Girunga, Flora Zandamela, João Vitorino, Kiala e Deus Insiste. Um abraço do tamanho da rádio. Temos aqui o nosso amigo Samuel Jacinto. Diz: sextou ou não sextou? Claro que sextou, mas com muita responsabilidade e nada de excesso. Ligado a partir da cidade de Inhambane. Samuel, é grande Samuel. Em relação às PLDs, a primeira: se conduz, não beba. Se beber, não conduz. Mesmo com as entradas boas, sempre há acidentes. Logo, o excesso da velocidade é causa principal dos acidentes. Muito obrigado aí pela dica e pela mensagem. O nosso amigo André Pequenino, também na cena. Então, manda vir. Deixa-me aqui visualizar. Diz o seguinte: folgado adora quem não sabe dizer não. Folgado adora quem não sabe dizer não. Já sofri demais nas mãos de gente folgada para chegar a uma conclusão. Bondade em excesso não te dá valor, só te transforma em utilidade. Dizer não não te faz uma pessoa ruim. Não te faz uma pessoa ruim, te faz uma pessoa sábia. Repito aqui, diz: folgado adora quem não sabe dizer não. Já sofri demais nas mãos de gente folgada para chegar a uma conclusão. Bondade em excesso não te dá valor, só te transforma em utilidade. Dizer não não te faz uma pessoa ruim, te faz uma pessoa sábia. Dica ou lembrete na voz do único ouvinte assíduo desta magnífica rádio. Sempre ele, André Pequenino, o moçambicano 100% por excelência. Ok? Aquele abraço fraterno de sempre para toda a audiência. Um abraço. Obrigado pela audiência. Agora sim, vamos a um brevíssimo intervalo. Eu volto daqui a mais algum bocado. A produção acena-me a dizer que temos ainda uns dois minutinhos antes do intervalo. Boa noite, mano Max ou Pedro. Aqui é o Jaime Omar, que é amigo do 20 Fingers, a partir da Rússia de Moz. Lixinga! Quero aproveitar a sua super voz, magna, ilustre e respeitada voz. Meu Deus, tudo isso para saudar a todos os amigos de A a Z. Jaime, muito, mas muito obrigado, tu és o cara. Boa noite, mano Maxwell. Estou ligado a partir da cidade da Beira, no bairro da Munhava. Passei para mandar os parabéns para o meu filho Hermínio, que completa mais um ano de vida hoje. Ele se encontra no distrito de Gondola, no bairro 25 de junho. E mandar abraços para Razão Pedro Razão e para ti, bom trabalho e bom regresso a casa. Daqui a bocado vamos tocar a música do nosso aniversariante, e por sinal não é só ele, mas também aquela ouvinte que enviou-nos a mensagem, só que esqueceu de colocar o nome da aniversariante. E daqui a bocado vamos então tocar para desejar felicidades aos aniversariantes do dia, ok? Daqui a bocado. Boa noite, Mano Max. Eu estou ligado ao Papo Direto Chimoio, bairro Centro Hípico. Permita-me assinar o livro de ponto e desejar um bom fim de semana a todos os ouvintes da Rádio Número 1. Bom trabalho aí, José Moacaça. Ei, José, anda um bocadinho sumido, hein? É bom saber que estás aí, José. Ora, viva Mano Max, saudações, tudo bem? Já estou na escuta, sempre diretamente de Lixinga, bairro Mitava. Mandar abraços para minha mãe, Anabela Adolfo, meus amigos, Omar, Cota Jambo, Abílio Rajabo, a Sani, Mano King, Sabite e para todos de A a Z. Bom trabalho, eu fui. Marrengo Gaboni Beat, eu, Mário Costumes. Grande Costume. Um abraço do tamanho da rádio. Vamos então a um brevíssimo intervalo. Voltamos com a música para os aniversariantes da noite ou do dia, ok? Eu volto já já. A gente volta já já. No piscar de olhos. Rádio Miramar. Pimba 103.3 FM. A emoção da notícia que chega é a voz do povo em cada emissão. O talento e o sorriso do nosso povo a brilhar, a mostrar a força de quem nunca vai parar. Histórias que a gente vive e quer contar com o ritmo e cor deste nosso lugar. Paixão, de alegria no ar. É Moçambique que a Miramar vem celebrar. A Miramar tem tudo. Tem ginga, tem sabor, tem amor. A Miramar tem tudo. Notícias de um povo lutador. A Miramar tem tudo. Tem Moçambique, tem muito amor. A Miramar tem tudo que tem a ver com o tipo. É cada um. Tem aqui. Rádio Miramar, a tua melhor companhia. Parabéns a você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Aniversariante, PTR deles, né? Dame lá o teu bolo, dame a primeira fatia. A primeira não é pra mim, oh, dame a que era pra ti, yeah. Me esqueci do presente, mas eu estou aqui presente. E na hora de servir comida, estarei ali na frente. para trás, Sanelo com a música Nwanama Chwabu. É hora de abrirmos a linha para a rubrica Fala Moçambique, eu te escuto. Já sabes, a partir deste momento podes ligar, deixa ficar o seu nome, de onde que nos acompanha e para quem vai a sua mensagem de bom fim de semana. Olha, o Mano Max agora vai ativar o modo mudo. É, eu só vou receber os vossos telefonemas e deixar vocês brilharem. A todos os nossos amigos ouvintes estão conectados à Rádio Miramare. Miramare. A caminho dos 31 anos. Boa. Boa. Boa noite, mamãe. Aqui é o Jorge Alberto, a partir do bairro Angola. Saúde, meu irmão Gás. Mano Marcelo, vai um grande abraço. Tenho muita saudade de falar muito com o Mano Marcelo. Mas vai aquele muito grande abraço. É para o grande DJ Nel, a minha mãe Alice, que já vai encontrar isso aí no bairro de Alberto, ao meu irmão de Alberto. É... Não esquecendo aí do grande Samuel Band, que encontra comigo agora. E o grande Sterling Band, que encontra comigo. E o grande Jordão Té, Julinho, Caracara, Zita, Mano Lauriciano, ao grande Ricardo Martins. E para todos, Mano Marcos, que não consegui mencionar os nomes daqui, recebe um grande abraço de Jorge Alberto. No matter where my road may go, your spirit is the home I know. When the night surrounds my heart, I feel a sacred call. Boa noite, meu amado. Feliz sexta-feira para todos. Bom final de semana para todos. Nada de sede. Abraços para ti, em primeiro lugar, para o Jorge Alberto, que me cedeu espaço, para o chefe do quarteirão, ao Didi Nelo, ao Caracara, ao Vofiló, ao Zagarias, e para todos, de A a Z. Meu amigo Zacarias! Across the oceans far away, still your memory finds my way. Boa noite, Mano Max. Boa noite. Aqui eu moro a partir das montanhas de Munguini. Mando saudações para ti aí, Mano Max, com a família lá em casa, para o DJ Melo, para o Cota Gabriele, para o meio litro, para água quente não queima a casa, para Dona Suzana, para Deus Existe, para Cambaza de Maguanini, para Muguete das Montanhas de Munguini, para o meu grande amigo José de Maguanini, que está na escuta do momento, e para todos os vindos do Miramar. Boa noite, mano, mas também eu tenho um moiano. A partir de que eu falei, neste momento, já voltei de serviço, estou em casa agora. Saúde, o Cardonatudo, o Cabaza. O meio litro, água quente, para o Júlio Monteiro, para o Antoninho, o Paninho, todos os caras de Xaixai, para a família Anfundi, família Marengulho, para minha esposa, Rosalina, para a mãe Amélia também. Boa noite, tchau. Oh, Maxwell Pedro. Aqui sou de Olésio. E eu quero aproveitar e saudar Emílio Bittete. Como mano Maxwell Pedro, não quero falar, mas eu quero pedir o número da Emola para mandar uma cena aí na conta. Mas ok, tchau. Vou mandar na segunda-feira. Tchau. Liberté. Ei, meu Deus. Vocês são maus. Golden colors on the ground. Boa noite, mano, mano. Aqui é o Pedro de Boa. Quero desejar um final de semana a todos. Ao Declerc, da Luciana, DJ Mel, o Vita, o Jonathan, o Vô Filomena, o Vananda, Água Quente, na Quema Casa. É tudo de asa. Mano Max, boa noite. Aqui Pedro de Chicuque. Chicuque, machixe, nhambani, maputo. Manda um forte abraço para o Manando, o Jordão de Janeiro, o Cota Gabriel, o Emílio, a Flora, o Gelido, o Cachaço, a Dona Suzana e a minha família em geral. E para todos. Tenham um bom trabalho para regressar a casa. Across the land, every soul can understand. Nothing's standing in our way. Falling moments here to stay. Through the music we connect. Every moving forward. Hello, man, master. Aqui tá falando com você a partir de Boane, setembro. Queria aproveitar e desejar a todos os ouvintes da rádio uma feliz sexta-feira, uma sexta-feira feliz para minha esposa, para uma minha amiga que está aqui ao meu lado. E sextou. Fala. Everybody feeling. Mano Márcio, não falha mais de mim, Bioroni. Eu sou dar o Pedro de Chicuque, embora tenha esquecido, mas eu não esqueci dele. Honório, Samuel, Negroga, Pedro Razão, André Pequenino. Por último, ao próprio Mano Márcio, todos ouvintes da Rádio Família, um forte abraço. Boa final de semana, tchau, tchau. Gente, volta já. Num piscar de olhos. Rádio Miramar.